Sua, Salvador, muito bom dia, Web 5728, chegando no ponto de espera, dando zero, pronto. 5728, bom dia, linha e mantém, cabeceira no zero. A linha mantém na 1-0, Web 5728. Os LEDs é autorizado o táxi, a porta mais cara da 1-7. 3191 da Close 06, controle 120-18. 208, 3191. Controle Salvador, está 3191, decolou, passa 1500. Web 5728, autorizado, decolar, pista no 0, 25 graus, 1-0-2. Autorizado, alinhar e decolar da 1-0, Web 5728. É autorizado ingresso, a porta LED pronta, cabeceira no 7. Web 5728-208, bom dia. 25, prossiga. Pode militar, não. Gente, quando o 25 você sente que o plano tá vencido, você fez alguma DLA? Web 5728, bom dia. Isso é contato radar. Instrumento mantém a saída pouca, suba o 350. 350 na PUCA, Web 5721, aguardando possibilidade de uma proa mais à frente. Papa Tango Whisky Bravo Whisky, Papa Tango Whisky Vitor Bravo Whisky, Vitor Bravo Whisky, chama Recife na frequência 12685. 685. Nossa senhora, o plano venceu, pode acionar. Por conta e risco, mas eu tenho que verificar com o Centro Recife, porque eu sou subordinado no Centro Recife. Livre o acionamento, pode ir, senhor. Atualizado no local, na mil pés, corredor forte, até 2.0 milhas, decola da 1-7, curva esquerda. Controle 1-2-0-8, transponda 0-1-7-1. Pode confirmar? Medusa, controle 120.8, transponder 01-7102 a bordo, acionamento táxi, chama torre 118 Medusa, Índia November Alpha. Autorizado a decolar, pista 17, 100 graus, 109. Operação com Recife. Afirmativo, Recife no 300, 3191. Autorizado para decolar. Chama pronto para o taxi. 120.8. 120.8.0 vai transferir uma boa tarde, o Zulu de Leste. Alô, Salvador, 14463. Boa tarde agora. Previsão para Ilhéus 220, 29. Vai, atingiu no 50 restrito, sente na informação mais. Azul 4076, aciona a identificação, chega na Mari, desceu 050. 050, não chega na Mari, 4076 na Azul. Papapá, Zulu, Juliette Sierra, ao número perto, corredor Axé, reporte, farol da barra. Reporte lá, farol da barra, o Zulu, Juliette Sierra. Mike Fox, prossiga. Gente, mantém a linha do litoral, reporte para o cruzamento do campo, Lima Mike Fox. O ajuste do time, então 05, para essa visão, Salvador. Eu chamo centro Recife, frequência 125.1, alterna 133.25. 25.133.5, 3191. 5728, cruza 180. Confirma o tráfego chamou só um. decimal 85. Recife 2005, boa. Quem está autorizado, chama no hotel. Falei Recife. Bom dia. Por Salvador, tipo 5240. 5240, por favor. Muito bom dia, liberado, descendo, abandonou 230 para o 110 na Aman. 7, o trip 5240, chegada da Aman, desça para o nível 060. Gente, o 060. O Juliette Serra, confirme sua altitude, estou recebendo 1.300, modo Charlie. Negativo, senhor. O Zulu de Leste já está mandando 1.500 passando o farol da barra. 1.000 pés. Confirmando, 1.000 pés. 1.000, sete. Faça uma verificação no equipamento após o pouso, estou recebendo 1.300 pés. Reporte farol da barra, Serra. Já passando o farol, mantendo 1.000, verificando o equipamento Zulu de Leste. Sete, reporte através de Veracruz. O Juliette Serra. Reportará. Do 4076, desça 3 mil pés, ajuste 1-0, 1-5. 3 mil pés, ajustado 1-0, 1-5, 4076 da Azul. Está com 2 mil de teto, 2 mil de visibilidade. O senhor vai decolar? Negativo, a gente recebeu a informação agora que a abaixo dos mínimos vai passar. Sim, vou mandar autorização que se chama novamente. Controle, Salvador autoriza o Zulu de Leste Serra direto Valença do 025. Direto Valença, está livre, mantém ainda 1.000 pés, tráfego 10 horas, 8 milhas. Embraer 190, descendo para 3 mil pés, rumo Nordeste. Serra, verifique seu modo Charlie, não receba altimetria. Azul 4076, tráfego 12 horas, meia dúzia de milhas, Romeu Vitor 10, mantém 1.000 pés, rumo Este, sem indicação de altimetria. 740-76 azul, não possui trazer notícia. Trombo, boa tarde, via Mari, desça para o 0.50. Utilizado o táxi até o ponto de espera da loja, que Índio Homero Alfa reporta para ingresso. Azul 4076, desça 2 mil pés, ajuste 1015, reporte localizador, livre LS, pista 10. 1015, estado, livre da 2 mil pés, reporte com localizador 4076, autorizado de metro 10, 1010. Zulu, Juliette Serra, livre extensão 025. 0.0, conto 25. 25, tá iniciando. Gente. ILS 407-6 azul. Azul 407-6 completo. ILS chama em torre 1918 decimal 6. 1918 decimal 6, muito obrigada. Bom dia. Bom dia. Agora, muito bom dia. 407-6 da azul. Estabilidade ILS, baixado gravado. Azul 407-6, as copos de dados, 1120 graus, 08 mais, autorizado pelo pistão 0. Autorizado Pouso, 407-6 azul. 125, decolada aos 22, controle 1-20-8. 208, grato. Recebo altimetria, faça uma verificação na equipamento transponder. Ativo está acionado 5002 no modo charge, informa que está recebendo interrogação ao radar. Observe Salvador Boa, Condor 25 decolado, está cruzando 2600. Condor 25, contato o radar, saída da EL, suba ao 360. Da EL 360 sem restrições, quando 25. Nove, quatro, um, reduza 2309, número 3 na aproximação. 2309, igual a 941. Mike Foxtrot, recebendo agora 1 no meu PES. Para o cruzamento do campo, chame torre 1-18 decimal 6. 7862, é Fox. Paulo Salvador, boa tarde, 3895. Autorizado o procedimento? Autorizado Guarulhos, 320, Upper Zulu 16, decola da 10, curva direita da EL Leda Bridge, controle 120, decimal 8, transponder 5050. Guarulhos 320, Upper Zulu 16, curva direita da EL Leda Bridge, 208, controle 5050, transponder. 3895, correto, não pode pegar tudo mesmo. Reportará. Confirmando a perna do vento de asa fixa, da 10, reporta. Tem uma ativa sem espera do vento da 10, vai reportar o Leão, reporta. As 4, 1, reduza 2, 1, 0, 9. 2, 1, 0, 9, com 1, 9, 4, 1. Dia Paulo Jorge, 4076 azul. Solo 26, solo 219, 4076. Chama solo aí 1219, 4076, muito obrigado, bom dia. Adoro, muito bom dia, 4076 da azul, livre de aviação do 4076 azul, Alfa Juliette, portão 03. Autorizado, entrada da Crimea, taxiway Alfa, Juliette pro gate 03, 4076, bom dia. Bom dia. Gol 941, vetoração sequenciamento, mantenha presente pro limite ao curso do localizador, DC mantenha 3.000 pés, ajuste 1015. Essa mantenha presente pro limite ao localizador, 3.000 pés, 1015, gol 941. Trip 5490, fala puxa acionamento, fala no pátio. Livrou o eixo da 1028 para o cruzamento da 1735, Lima Mike Fox. Tá livre, Lima Mike Fox, mantendo na escuta da torre oficialmente. Sua escuta tá livre no cruzamento, Fox. Fogbo, controle 120, destino 8, transponder 5107. Torino 200, DCT da 1-0, curva esquerda, monta, Cogbo 1208, o 5107, o 35490. 5490, cotejamento correto, chama para o espelho acionamento. Corrigindo, está pronto para o espelho acionamento, remoto no 4 do pote 1, está autorizado, chama táxi. Taxa. 490, copiou? Afirmou. Tem, chama para o táxi. Autorizado a colar, pista no 7, índio numeral, 090, grau 08 nós. Reporte final Costa Azul, Lima Mike Fox. Reporte final Costa Azul, Fox. Do 941-21709, aguarde o último vetor para o localizador. Positivo, fala 709, vou falar 41. Decolosas 3-0, tem condições de curvar a esquerda e agilizar o cruzamento do campo? Afirmativo! Tá livre, reporta no cruzamento, no Índio 90 Alfa, após o cruzamento, por favor. Contra após o cruzamento, Índio 90 Alfa. 3895, portão 02, autorizado, chama a taxa. É, portão Alfa. Boa tarde, 5240, estabilizou. Oi, General Alfa, grato pela colaboração, pro de Buraquinho, controle 1-2-0-8. Pro de Buraquinho, 1-2-0-8, Alfa. Oi, 5240. 5240, reporte externo, 3 checados. Boa tarde. Pereta, por gentileza, poderia confirmar lá em Léo se já está operacional, me passar aqui que estaria já melhor. Vou confirmar, só um minuto. Obrigado. 463, copia? Só escuta. Autorizado Ilhéus 220, Whisky 1, decola da 1-0, curva direita da El, Leda em Ilhéus. Controle 120, decima 8, transfone 5101. Ilhéus 5101, transponde 1208, controle. Nível 220. 220. Chamar a primeira curva à direita, chama pushback sonado. Fala, TP5490. Tem 62 a bordo, autonomia de 4,20, alterando Salvador da Ponte Teste, tá? Sim, 5490, táxi autorizado, 4-1, vai seguir o Airbus Atan, que puxou no portão 02. Quando no ponto de espera da 1-0 Torre, no 862, altímetro 1-0, no 5. Controle Salvador Altan, 3204, 7 de novembro. Pouso por 5-0. 7. 0-3-0-4. Fala 941, estabilizado no LF Express, igual. Fala 941, completo final ILS, chame torre 118 decimal 6. Fala 918 decimal 6, igual, 941, Condor 25, chame agora Recife, frequência 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. 251, alterna 3325. Muito obrigado, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, gol 941, meia milha, prende a serra, baixado, é travado. 941, número 2, forma na pista livre. Certo. Pronto para o táxi, o TAN 38 mais 51, 51 a bordo, 4 horas e 30, Galeão. Cuidado 40, solo 35, direita solo, Luciano 19. Direita, Luciano 9, obrigado. 18-2 no 015, TAN 18 na. Manu no 862. Perdão, 18-6.